Eu, Papa Romeu, Vitória Colima, para o táxi. Vitória Colima, autorizado o táxi, até a Papá, chama meu Papá para ingresso. Até a Papá, chama para ingresso, Vitória Colima. Ponto 235, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento ILS. 10 para 2000, 1020, autorizado ILS. Vitória Eco Lima, na Papá, para ingresso. Vitória Eco Lima, autorizado ingresso, aposta Eliane, pronto, pistão no 7. Esse é autorizado, aposta Eliane, pronto, dão no 7, Vitória Eco Lima. American 230 taxi. American 230 clear taxi via April 1 and India. I'm holding points to call me again for departure. American 230 India 1, I believe is what you said, American 230. American 230, can you repeat that clearance, the taxi? Clear taxi via apron 1, go around the apron and enter on taxiway India. On holding points, contact me again for departure. Okay, taxi around the apron, India to the holding point, call for departure, American 230. Rio Vitória Colima, aguarde pronto, como está? Vitória Colima, aguarde. Comandora Azul, classe 4980. 4980, pode cópia. Certo. Queria informar qual será a nossa saída, só para Recife. Pouca. Pouca? O Vitor Eco Lima tem condições de após 600 pés, curva à esquerda de imediato? Afirma, após 600 pés, curva à esquerda de imediato, Vitor Eco Lima. Vitor Eco Lima, autorizado decolagem, retorno 40 graus, 89. Tive decolagem, Lima. Subida Puca para o 4910. Afirmo, Puca, Puca Aracaju. 1170. Boa noite, ascendente de classificação, desse mantém 050. Via chegada, vou médio 1, aguarde final do procedimento ELS. Sou ajuste 1020. Gol 1170. Deve ser via, vou médio 1 para 050 com 1070, aguarda net 2 no zero. Pelo 4235, complete final do procedimento LS, Mitoi 118, decimal 95. 285, 32, aguarde transferência de comunicações com o Vano Esquerda. 10, Lima. Oi, Salvador, boa noite, azul 4235, estabilidade LS, Jay. 4235, muito boa noite, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Azul 4235, esperando para informação de tráfego, temos um tráfego em Fenor cruzando o campo neste momento, em breve será autorizado seu pouso. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, cliente da Zulu, na chegada bomba. Rio 5972, descendente de pressão, disse mantenha o nível 060, via chegada bomba. Aguarde final do procedimento ILS X-Ray, ajuste na 020. Chegada bom, para 060, por isso que eu vou na prova de toda. X-Ray, 5972, tem condições de manter a velocidade até mais próxima? Papá Romeu, Vitória Colima, decolou na Momo Golitsa. Autorizado, Dona, Rio 5972, mantém a velocidade até mais próximo quando possível. Autorizado, Dona, mantém a velocidade até mais próximo. Papá Romeu, Vitória Colima, contato sobre uma tenda 360 no perfil da Cidade da Momo. 360 no perfil da Momo, Vitória Colima. Zero, reduza para 2309. 603, informação Zulu, autorização para Guarulhos. Número 2 para a Copa 6303, aguarda. Guarda. American 230, line up and wait, 1810. Up and wait, runway 10, American 230. Isso, 972, disse mantenha 3000. Mantém 3000, isso, 972. Alto 235, no solo ao 36, libere a direita, taxi via Alfa Juliette até o portão 1. Alfa Juliette para o portão 1, azul 4235. Boa noite. 88 com a Zulu. Bruno 1188, acende o água idêntica, isso mantenha o nível 060 via chegada a ponte, aguarde o final do procedimento e ele é X-Ray. 060 desce via na ponte, Bruno 1188. Negativo devido às aeronaves aí chegando no perfil da do norte do aeródromo. Eu sigo inicialmente no perfil da subida. E aí, chama aqui, Vitor Nicolim. After mobile, maintain heading. Initially maintain heading for 4,000 feet. After 4,000 feet, turn left on normal departure. Okay? Okay. Maintain runway heading until 4,000 feet, then turn direct to mobile, and then 230. Clear to departure, clear for takeoff runway 10, wind is 140 degrees 7 knots. Just take off runway 10 for 230. Boa, está presente ideal para o destino. 317, o Vitória Colima. Pela presente, a proa... É 317? Afirmo. Pela presente, autorizado o destino, a proa ideal, o Vitor, o Papai Romeu, Vitória Colima. É esse grato, agora o destino, Vitória Colima. Reduza para 2,10 mais. 2,10 na Gol 1,970. Cinco 972, dá 3 minutos de dona iniciando a redução. Gente, esse mantém 2000, reposta brigando no curso do localizador e 5972. Zero pronto para a cópia. Second 230 climbing to level 300, runway heading to 4,000. American 230, radar camp tech at departure, climbing flight level 300, to clear. By after 3,000, fly direct to mobile open position. Okay, after 3,000 now, direct mobile American 9, American 230. Pausa decolagem pista 10, código transponder 5133 e o controle em 120.8. Autorizado 360, rota do plano, aprisou 10, decola da 10, curva direita, saída Sango 1, Mótima. Código 5133, controle 120.8. Correto, chama para posicionamento, 6313. Chama no próximo, 6313. 970, desce e mantém a 3000. 3000, bom, 1970. Passa um Golf Kilo Off, você não escuta? Pronto para a cópia, Feira de Santana? Autorizado Salvador Feira de Santana, nível de voo 060, após a decolagem curva esquerda na saída Momo, o código transponder é o 0146 e o controle em 120.8. Papão, visita Eco Lima, submatrícula 360, chame Recife agora na frequência 1260, alterna 288, Papão, meu Victor, Eco Lima. 260, 1288, subindo a 360, Victor, Eco Lima, sobe. Wilson 972, pode descer para 1700, visual, entendendo? Realizado, Wilson 972. Intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite agora é a marcação 120 de Simbra. 120 de Simbra, qual é o 1170? 1888, vê se mantenha a altitude de 4000 e inicie redução para 2100 nós. Vamos reduzir para 210 nós, 4000, gol 1888. Oscar, escuta, observador. Onde que o senhor se encontra? Observador. Boa noite, Azul 4980, ciente da Zulu para Recife 35. Só um minutinho, Azul. Oscar, qual parte que o senhor se encontra? Não consegui ouvir. 5, ok. Decolagem autorizada na pista 35 e pro direto de Feira de Santana. Na Prono 40, intercepta e completa o sinal do procedimento, desse mantenha 2000, gol 1170. Intercepta 2000, completa o procedimento, gol 1170. 1980, copia. Informação do 1178, correção, até o 3178, acende a identificação. Isso aí, mantém o nível 050, via chegada, uma média 1, na guarda final do procedimento LS. Ajuste uma 020. Débito 050, aguardando o LS e X-ray da 10, 331, 5972, complete final do procedimento, torre 11895. 11895, Boa, direto de Santana, transponder 0147, controle 1, 2, 0, 1, 8, Mike Fox Serra, com 0, 2, agora. Correto, Mike Fox Serra, qual pátio? Quero mais 10, tá? Quem chama para o acionamento de táxi? Chama boa noite, Azul 4980, ciente da Zulu, autorização para Recife, nível 350. 3305, agora se copia. É só 3305, chamou? Negativo, é o Azul 4980. 4980, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Pedro 17, subida Pouca, Jamaracaju, curva à esquerda. Código 5141 e o controle 120.8. Aguarde para o cotejamento. 5972 na escuta da Tony. Na sua escuta, no final da 1-8, estabilizado. Na final da 1-0, pouso autorizado, vento 140 graus, 7-9. E aí, final da 1-0, autorizado pouso, provisto com o nosso estranho. Azul 4980, cotejo por gentileza. Estamos autorizados para receber nível 350 via Perzulo 17, decola na Pucaracaju, com curva à esquerda, 5141 no transponder, 120.8, o controle azul 4980. Correto, chame para posicionamento 4980. Para posicionamento. Do táxi até a Papá Golf Quilômetro. Me reposta para o B, por favor. Go 9888. Alerta 230. Contacto now receive center on frequency 126.85 if unable, 125.45. 685 or 25845 for American 230 today. Boa noite, continua aproximação, guardando pista livre. 5972, Palocco 49, libera direita, táxi autorizado Alfa Kilo Pat 3. O Pat 3, atende aos sinalizadores. Alfa Kilo Pat 3, liberando direita, Pat 3, atende aos sinalizadores. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 8-9. Pouso autorizado 1-0, qual Salvador, a mocha, né, 6224, azul. ADLS, gol 1888. 1888, complete, final do procedimento, chame torre, 1895. 1885. Mocha, né, 6224, ascendente de pressão, diz que mantém nível 060, via chegada com a média 1, aguarde final do procedimento, ILS X-Ray. Agente, DSV 060, aguarda com a X-Ray 0, presa progedora para o 6224. Autorizado, autoriza inicialmente o TAP. TAP, 6224. Direção de pouso, gol 1882. Gol 1170, solo 51, libera direito, taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Seja a alfa para a sua cidade, gol 1170. Já do alinhar e manter pista 35, Golf Tulosca. 888, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 629. Ele pode pro Golno 888. Aguarde para decolagem. Aeronave na curtíssima final da 10. Para pushback, acionamento 4980 da Azul. 980, aguarde. 1888, solo ao 55, libera direita, táxi alto, chame antes da Juliette. Vai chamar a Juliette, 1888. Capitango Golf Kilo Oscar, autorizado decolagem pista 35, vento no 50 graus, 619. 1170, observe o táxi do Airbus da Via com a sua frente, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, observando a adiante, com a 1988. Portão 1888, Golf Kilo Oscar, recife 305, agora Scorpion. Oi, eu preciso passar de Golf Kilo Oscar, tá pronto. Mike Fox, Fox é autorizado a alinhar e manter pista 17. Autorizado a alinhar e manter, confio, senhor, 35? 35, desculpa. Pista 35, alinhar e manter, Mike Fox, Fox. Golf Kilo Oscar, decola 56, controle 120 decimal 8. Kilo Oscar, obrigado. Final do procedimento elétrico foi. Descendo via, chegaram com o médio 1. Comédio 1060, foi da 1060, cidade de Tragedona? Utilizando inicialmente no rumo de Itapa. Rumo de Itapa, muito obrigado. Controle Golf Kilo Oscar. Acho que o contato sobre manter nível 060, reporte para a modificação das regras. Já vou visão na rota? Negativo, telefone, modificada presente, prossegue a 2.500 pés. Teste reporte, estão livrando a CTR, Golf e Kilo Oscar. Kilo Oscar. Acho que mudar as regras para visual agora 857, mantenha as regras de voo visuais, reporte levando a CTR, Golf Kilo Oscar. Parei, CTR, Salvador, Kilo Oscar. Alinhado e decolar, pista 1-0, vento no 60 graus, 1.200. Agora aérea decolar, pista 1-0, Avenida 3. Autorizado, chama para o carro. Autorizado, chama para o carro, pista 4-0. Alinhado e decolar, pista 5, Mike Fox Fox Serra. Alinhado e decolar, Mike Fox Fox Serra. Alinhado e decolar, Mike Fox Fox Serra. Alinhado e decolar, Mike Fox Fox Serra. Alinhado e decolar, Mike Fox Fox Serra. Alinhado e decolar, 060 via chegada contra, baixo procedimento ILS X-Ray, ajuste no 020. Via Bonsi para 060, vou no 723, ILS X-Ray da 10. Sou eu, mais confiante, eu chamo a Lina daqui, a nossa coordenação deu uma chamada, eu vamos em direção ao gato, você? Eu vi também aqui, pode ser sim, ingressa, pode novamente para trás. Oi, você está autorizado a decolagem para o sinal 6303? Está autorizado também, é só decolagem 6303. Autorizado 6303, decolando a pista 0. No 3, decolar o 0100, controle 120, decimal 8. 208, né? 303. Hoje em Salvador, boa noite, está 3178, final da 10. 3178, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 79. Autorizado, pouso 10, 3178. Azul 4980, prossegue com 115, 2 horas e 15, ACO. Taxa direita via Índia, no ponto de espera, chame novamente para decolagem. Ok. O Fox Serra na escuta ainda depois? Eu ativo já. Pode colocar o troco quando ele está de baixo, gentileza, depois você liga novamente? Estou de baixo. Obrigada. 6224, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000, autorizado LS, 6224. Autorizado Recife, nível de voo é o 330, conforme rota do plano, subida Pucca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda, código 5145 e o controle em 120.8. Após o tráfego, a linha mantém azul 4970. Federal 9973, copia. Afirmativo, prossiga. Com fins aprovado, nível de voo 360 conforme rota do plano. Subida Sanvo Uno, Leda Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código 5151 e o controle em 120, decimal 8. Federal 9973, autorizado com fins nível 360, conforme rota do Brasil. Então vamos ler da Motiva. Segundo, segundo, para responder, controle 1208. Rep Federal, chama para puxa acionamento. Obrigado. 3305, posição 05, puxa acionamento. 3305, aguagem. Para, 3. 3178, solo ao 03, libera a direita, táxi, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette do 07. Vento 980, autorizado decolagem pista 10, vento 940 graus, 995. Autorizado decolagem 4980 da Azul. Receptado ILS 320, chama 6224. 6224, complexo LS, emitor 118-195. 295, bom, 6224. Sou boa noite, 6224, autorizado ILS. 6224, pouso autorizado, pista 10, vento 950 graus, 99. 0, pouso 10, 14980, decola ao 05, chame controle 120, decola 8. 308 com controle 4980, obrigado, boa noite. Boa noite. 13305 está aguardando apenas o tráfego da companhia ingressar no pátio e passar a sua casa para a espera do pushback. Cruzando 100 metros. Oi, mais curto que você. Siga. É, essa é o meu plano, é pra pegar um passageiro, já a autorização do barulho. Continua, tá já tá válido. Vai tomar pro táxi, então, mais pro seu carro. Fixe. Thank you. 470 descendo para 2000, autorizado final do procedimento ILS. Sinal ILS, Gol 723. Até 3000, gol 9723. 3000, 723. Parado pro táxi, o Mike Fox Jr. Autorizado até a papá, Mike Fox Jr. Autorizado o táxi até a papá, Mike Fox Jr. Chanalha 313, chama Recife agora na frequência 128.35, ao termo nos 3.8. Chanalha 313, chama agora 128.35, confirma a secundária? 123.8. 123.8 secundária, mais 313. Mike Fox Jr. Alemã 135, Mike Fox Jr. Surgimento LS. Gol 9723. Mike Fox Jr. Tem mais um, ok. 1895. Uno 970, pouso autorizado pista 10, vento 140 graus 79. 3050 a bordo 027 Fortaleza para o táxi. Fernando? Fortaleza. Direita via táxi da Fat Índia no ponto de espera torre nessa frequência para decolagem, o SAM 3305. Em frente, Fat Índia, ponto de espera para o nosso SAM 3305. Zona 35, Mike Fox Trot Air. Aguarde para decolagem, aguarde, Mike Fox Trot Air, temos um tráfego na final da 10. Aguarda. Chanel 624, observe o táxi do Airbus da TAM até o ponto de espera, após o mesmo, Juliette, portão 4. Nossa, Juliette, portão 4, 62, 24. 4980, chame Recife agora na frequência 126, decimal de 5, pé 125, decimal 45, azul 4980. 265-2545, azul 4980. Vale, o Roger, para agora, faz 26. 1-0-2-0, 620. Está com a tempo. 1-0-2-0, não. Azul 2774, não escuta? Está escutando, senhor. 1-2-1-9 para cópia. 1-2-1-9. 3-0-0-5, próximo a ponte espera, dando 0, visual que troca até final, pronto. 3-0-5, muito ponte espera. Ah, sim, ponte espera, 3-0-0-5. Ponte espera, serra totalmente pronto. Afirma, Silvia. Autorizado decolagem, pista 35, vento no 40 graus, 629. Tipo decolagem, pista 35, Mike, ponte espera. Posição 3305, tem condições de decolagem, agilizar as manobras de decolagem assim que autorizado pela Tony? Afirmativo, tem condições de decolar imediato. 305 ali, mantém agora alterando a autorização de decolagem? Tem, mantém a 305 e está mandando. Complete final do procedimento, chame torre ONU, ONU 8, decimal 95. Alô? O 726 aguarda a utilização de pouso. ONU 970, solo aos 13, libere a direita, taxi via Alfa Kilo para o Pat 3. O Pat 3 atente aos sinalizadores. Alfa Kilo, Pat 3, 970. 3305, alinhar autorizada a decolagem, tempo no 40 graus, 79. Mike, Foxtrot Sierra, decola o Zuno 3, controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, Mike, Foxtrot Sierra. No 723, informa o tráfego decolando da cabeceira auxiliar, no sentido pro norte, não interfere com a sua aproximação, continue aguardando a autorização de pouso. Zero. Prosseguindo para a Feliz Santana, mais Fox para você. Apresento, está em condições visuais, propõe mudança de regras e solicita 2.500 testes como final. Classificadas as regras aos 1.4 minutos, mantém regras de voo visuais, suporte livrando a CTR, mais Fox para você. 2.500 testes é formal livrando a CTR, mais Fox para você. Uma 723, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 79. Pouso 10, vento 3305, decola 105, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, controle 3305. Controle Salvador, 3305, 1307, Fuca, chamo. 3305, contato radar, fila para nível de 330 via Furacuca. Vira ao nível 330 via Fuca, quanto possível Aracaju. Veja, motor 3305. Nossa, fizeram na escuta? Sim. Informação que não foi passada pela infraera para que o senhor observe o sinalizador, porque ele também não sabe ao certo a sua posição no Pat 3. Nós vamos seguindo aqui até sair. É, seria a posição 1 Lima, bem no início, o 1970. Pois é, já passou agora aí, não tem nenhum sinalizador. Uma 723, fala o Zuno 6, libere a direita, taxi Alfa Juliette, portal 9. Lateral 9973, parte de carga, puxa back acionar. Liberal 9973, autorizado, chama para o táxi. Bora para o táxi, liberal 9973. Michael, sua tráfico conhecido a reportar frequência colisão. Quando mais próximo, chame rádio. Cheira na frequência 131.3. Passando o Michael, Fox Trotter. 131.3, rádio Cheira, quanto mais próximo, Michael, sua tráfico. Salvador, do 5001 para pushback ensinamento no 501. Tu acha que é de pushback mais 3 minutos? Tá bom, 5001. Tá 3305, chame Recife agora na frequência 126.85, alterna 125.45, então 3305. Recife 126.85, alterna 125.45, então 3305. Federal 9973 acionado. Nós temos duas pessoas a bordo, alternando Guarulhos com 4 horas e 30 de autonomia para o táxi. Táxi autorizado via parte principal índia, no ponto de espera, me chama novamente para decolagem. Positivo, no ponto de espera vai chamar novamente via índia, o 9973. companhia já tá chegando na Índia, já vou te autorizar. 10 segundos. Correio, 09973, pode esperar a próxima. 09973, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no 60 graus, 89. Vida elétrico na UCI, 09973. Autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 001.